Eu sou o Chucky, o boneco assassino. Vem de mala aberta ao som do violino. E aí, comédia? Vem aqui, bota a cara. Acesse somautomotivo.rj.com.br. Ao som do violino. E aí, comédia? Vem aqui, bota a cara. Acesse somautomotivo.rj.com.br. Que vai tocar.